Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 3 de fevereiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia hoje também perto das 21h10. Vamos trazer hoje, como é habitual todas as quintas-feiras, temas de intérpretes que são bastante conhecidos, as músicas, essas é que nem por isso. O que me dizer de Coming Unto Me, tema da cantora Dido, que faz parte de um disco lançado em 2005 e que... enfim, tem algumas raridades desta cantora, que ficou conhecida após o lançamento do tema Stan, de Eminem. Vamos ouvir logo depois uma música que é interpretada por Nelly Furtado. Bom, I'm Like a Bird, já conhece muito bem. Talvez não conheça bem esta versão acústica, que eu lhe apresento daqui a alguns minutos. Mas antes mesmo para ouvir, Coming Unto Me, o tema, aliás, peço desculpa, Coming Home To Me, assim está correto. Coming Home To Me, o tema de Dido, para ouvir já de seguida. É ele que abre esta edição de hoje do Musicália. Músicas, e estas notariamente bastante antigas. A primeira é de 87 e foi retirada de uma fita magnética, uma cassete de áudio. O tema da Laura Pausini chama-se E Non Se Finisce Mai. É como se chama esta música, que faz parte oficialmente do primeiro trabalho discográfico da cantora italiana. Depois, para ouvir no tema de 1981, Les Roses Blanches, tema da cantora do Quebec canadiana. Céline Dion. Céline Dion, que tem já muitos anos de carreira, comemora, digamos assim, este ano 30 anos de carreira. Céline Dion, que é uma grande, grande senhora e que há muito que tem conquistado, aliás, tem conquistado os corações de milhões de pessoas. Este Rose Blanche é um dos muitos escondidos temas nos seus primeiros trabalhos, até 1993, gravados praticamente a 100% em francês. Vamos ouvir então a canadiana do Quebec, Céline Dion, com uma música de 1981 que dá pelo nome de Les Roses Blanches. Antes ainda para ouvir, e já de seguida, Laura Pausini e Non Ce Finisce Mai. Yeah! j'étais un gamin, un gosse de Paris. Sa seule famille était sa mère, une pauvre fille aux grands yeux flétris par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le cher bonheur le dimanche lui apportait des roses blanches. Au lieu d'acheter des joujoux, la câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici les roses blanches. La blonde ouvrière, elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, le pauvre gosse furtivement vola quelques fleurs. La fleuriste l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir en voyant une infirmière, lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin, s'agenouillant, dit devant le petit lit blanc: toi qui les aimes tant. tema de Lara Fabian, que vai fechar a edição de hoje do Musicalia. A faixa número 6 deste álbum, lançado em 1991, foi o álbum de estreia desta cantora belga, que entretanto alcançou uma fama internacional. É precisamente com esta música, Simplement, da cantora Lara Fabian, que fechamos as portas de mais um Musicalia. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite, já a seguir a Beat Sounds com Firmino Pereira. Fique bem, boa noite e até amanhã. Et moi je l'aime tout simplement.